Quem conhece um Williams jamais esquece. A síndrome de Williams é uma rara desordem genética, frequentemente não diagnosticada. Seu impacto atinge diversas áreas do desenvolvimento da pessoa, incluindo a cognitiva, comportamental e motora. Estima-se que uma em cada 20 mil crianças nasça com síndrome de Williams. Informe-se mais no site www.swbrasil.org.br.